Bom dia, queridos e queridas. Bom dia, pessoal que está sempre com a gente, ouvindo a homilia. E a gente continua no nosso tempo comum, com alguns aspectos para a gente levar para a vida da gente, aprender, compartilhar, encorajar um ao outro. E, no fim das contas, para que serve essa leitura? Pode ser que você fique esperando sempre, né, uma grande sacada, uma grande modificação ou uma percepção até então não existente. Vou te dar algumas dicas. O apóstolo Paulo, uma vez, ele falou que um dia as pessoas iam escolher para si mestres que falassem aquilo que elas querem ouvir, ao invés daquele dia a dia na qual a gente precisa se alimentar, crescer, ser confrontado e melhorando. A finalidade desse nosso tempo junto é a segunda e não a primeira. Por mais que de vez em quando alguma coisa para você seja ou pareça extraordinária, na verdade o que a gente tem como finalidade é falar a velha, boa, consistente e ordinária, no sentido de normal, palavra de Deus. Hoje, no Salmo 105, eu queria dar uma olhada nele, mas ressaltar somente um versículo. O versículo 4 é onde eu vou parar e eu gostaria que você desse uma olhada nele. Salmo 105 é um salmo que fala para a gente, não fala para Deus. Diz sobre o que a gente deve fazer, relatar e cantar o nome do Senhor, mostrar as suas maravilhas, alegrar-se. Mas aí no versículo 4 ele diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. A gente é profundamente tentado no sentido de buscar 1.500 fontes diferentes e que recebem autorização do mundo como ele é, para que elas sirvam de orientação para nós. Diante do momento que você está vivendo, você pode ser tentado a buscar uma ajuda nas ciências humanas, seja na política, na sociologia, na psicologia, em algum lugar que te dê uma orientação. Pode ser que você também vá buscar essa orientação nas formas de administração, de economia. Você vai ter uma tarefa diante de você e você pode buscar um conhecimento filosófico qualquer. E o convite do salmista é: recorram sempre ao Senhor. Busquem sempre a sua presença. O que é buscar a presença do Senhor? Bom, Deus está presente em todos os lugares, não existe lugar nenhum escondido. E no relato do livro de Atos, que a gente já leu, está lá exatamente uma hora que Deus falando assim: cara, para de ser ridículo achar que você vai ter um lugar, uma casa do Senhor, onde eu moro, onde eu estou, ou ter um lugar santo, um púlpito de onde eu falo. A terra é o estrado dos meus pés. Deus, ele está presente no universo inteiro, Deus está presente em todos os lugares. É inescapável você estar na presença de Deus. Então, o que seria buscar a presença do Senhor? Basicamente, meu irmão e minha irmã, é tomar consciência dessa presença que já está aí. Ou seja, você não vai a um lugar para ouvir Deus. Você não vai a um guru para que Deus fale com você. O caminho é interno, é inverso. É você se dar conta, você se conforma à situação na qual Deus está presente, em todos os momentos. Então é muito mais você se livrar das suas distrações, das suas tentações, das suas espertezas, dos seus lugares da onde você acha que vai tirar alguma sabedoria, e se conscientizar da presença do Senhor. O que é recorrer ao Senhor e ao seu poder? Olha, existem modos de agir, que são modos de agir inteligentes, espertos. Só que Deus normalmente chama a gente para fazer coisas que são muito diferentes. Por exemplo, se alguém te ofende, ou se alguém reage contra você de maneira muito forte, você é imediatamente induzido, né, pela educação ou pelo teu instinto a reagir. Aí vem Deus e fala assim: olha, dá outra face. Ele fala: mas Senhor, ele bateu na cara. Dá outra face. Ou alguém fala: me dá a tua túnica, e você dá para ele também a sua capa. É o que diz o Senhor. Ou você estabelece grandes projetos e Deus fala assim: abrace as contingências. Ora, cada maneira que o reino de Deus funciona, a gente chamaria de cabeça para baixo. E isso pode levar a gente a reagir muito negativamente, porque tudo em nós, nosso instinto, nossa formação, nossa educação, o meio social, fala: não, faz diferente. Confia no dinheiro. Eu ontem conversava com um amigo e ele tomando decisões, e eu fiz uma pergunta: por que você está botando o dinheiro para ser o primeiro aspecto que você olha, e como sendo aquele que você já diz o como é que você vai fazer, se você ainda não sabe o que é que você vai fazer? Conversei isso com ele ontem. Eu diria para você observar como é que você funciona. Você tem um projeto, você tem um desejo, você tem um plano. A primeira coisa que você faz é perguntar: onde é que eu vou tirar o dinheiro? Como é que eu vou fazer com o dinheiro? Como é que eu vou fazer com o... Quem é que está coordenando a sua vida? Quer dizer que o dinheiro não é importante? Não, o dinheiro tem a importância dele, e essa importância é relativa. Porque o mais importante é você ver o que é que o Senhor está chamando você para fazer. Ou qual seria, diante daquela circunstância, a maneira mais leal de você responder às circunstâncias que te mantivesse alinhado com os princípios e a vontade de Deus. Porque também tem isso: recorrer ao Senhor não é assim: ah, assim, o que eu faço? Compro esse apartamento ou não compro esse apartamento? Caso com fulaninho ou não caso com fulaninho? Arrumo esse emprego ou não arrumo esse emprego? Você pode fazer tudo: você pode arrumar um emprego, pode comprar um apartamento, pode casar com quem você bem entender. O importante é que no ato de fazer isso, você não deixe de recorrer aos princípios do Senhor para nortear essa ação que você está tomando. Deus não está preocupado, companheiro, companheira, com o tamanho do apartamento, a localização do apartamento que você vai comprar, não. Deus não está preocupado com o emprego que você vai ter, não. Você pode ter qualquer um. A pergunta que você tem que fazer ao ter este emprego, ao comprar este apartamento, ao comprar esta roupa, ao comprar esta casa, a casar com fulano: eu estou me comportando de maneira leal a Deus? Isso negocia com meus princípios? Isso negocia com os princípios que Deus me deu? Isso interfere na minha moral de alguma forma? Eticamente eu estou agindo de acordo com aquilo que Deus preconiza? Porque o que vai dar certo não é você achar o seu lugar no universo, ou você achar o seu emprego certo, ou a pessoa certa, o lugar certo. É uma vez que você está com alguém que você guia a sua vida de acordo com os princípios do Senhor. Senão, a coisa mais fácil do mundo era você achar o emprego certo, a mulher certa, a atividade certa, e é isso que Deus quer que você faça. Deus te dá muito mais liberdade, faça o que você achar que deve fazer. Assuma sua responsabilidade de adulto, pare de ser infantil achando que Deus te diz o que fazer e o que não fazer. Deus não tem nem tempo para isso. O que Deus está preocupado é que você seja leal, correto, justo, verdadeiro, que você não prejudique ninguém, que você não tergiverse com a ética. Aí você pode fazer qualquer coisa. Então, a pergunta é: esse teu trabalho, essa tua casa, esse relacionamento que você está entrando, isso altera esses pontos? Isso é recorrer ao Senhor. em tudo que você fizer. E é o seu poder. Por quê? Pô, mas é tão mais fácil assim, desse jeito. Cara, é mais fácil no poder do ser humano. Mas o poder de Deus se manifesta nas coisas loucas desse mundo, nas coisas que não são, as coisas fracas, aquilo que o mundo diz não vai funcionar, mas que o Senhor, na sua palavra, afirma: ó, desta forma é que eu quero que seja feito. Bom, na história de Jacó, a gente vai ver uma situação aqui que eu queria só chamar a atenção, bem rapidamente, que é quando ele encontra com Raquel. Você imagina que esse homem estava com um nó na garganta, porque ele encontra uma menininha. Raquel provavelmente não passa de uma menininha. Ele encontra essa menininha, muito bonitinha, e na hora que ele a cumprimenta, ele explode e começa a chorar alto na frente da menina. E ele conta para Raquel, que é parente do pai dela, ela vai correndo contar para o seu pai. E aí Jacó é chamado por Labão, e aí fala assim, né? Depois levou para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. O que que Jacó contou? Jacó estava com a vida enrolada. E ele vai começar uma nova fase da vida dele. Sabe o que que ele fez? Ele abriu o jogo. A gente vai ver uma transformação que vai acontecer finalmente na vida de Jacó 40 anos depois. É, melhor, desculpa, 20 anos depois. Que vai acontecer uma transformação total na vida de Jacó. Só que essa transformação começou nesse momento aqui, quando Jacó, fugido de casa, de ter enrolado seu irmão Esaú, de ter roubado a primogenitura, de ficar separado do seu pai, Jacó, que está arrebentado com um homem que era tão caseiro, chega na casa do seu tio e vai começar uma nova história. Essa nova história começou com ele abrindo o jogo. E essa é a segunda dica de hoje. Quando você for começar alguma coisa, não fica guardando nada escondido no seu coração. Abre o jogo. Seja honesto. Coloque as cartas na mesa. Não minta para ninguém. Bom, e o terceiro e último aspecto é: não tenham esperança nos poderosos da vida. Por exemplo, nós nesse momento aqui na Casa da Videira estamos sendo sondados por uma relação com a prefeitura. Nenhum problema, a gente pode ter essa relação. A gente pode colaborar com o município. A gente pode vir a fazer algumas coisas que realmente venham a trazer bênção para a coletividade. Mas, por favor, olha para essa história aqui, que é relatada no discurso de Estevão, em Atos, no capítulo 7. Não tenha dúvida que na relação com os poderosos, o nosso papel sempre vai ser igualzinho a esse aqui. A gente vai chegar num ponto em que os sistemas, eles são montados com a esperteza do mundo, com os princípios, como ele funciona. E o que que a gente pode esperar? Ora, a gente segue um Senhor que morreu na cruz. A gente tem como referência as pessoas que foram perseguidas, colocadas no, na boca de leão, que foram cortadas ao meio, que foram que perderam tudo, que foram emprisionadas. Por que que eles fazem isso com essas pessoas? Porque elas são pessoas que vão se relacionar com cidadãos, cidadãs, reis, príncipes, presidentes, diretores, que são obstinados no seu coração, que acham que podem conter Deus dentro de um templo, como diz esse pedaço da Bíblia, que acham que realmente têm domínio sobre alguma coisa. E o nosso papel, com relação a qualquer autoridade em um determinado momento, há de ser profético. E o que é ser profético? Ser profético é denunciar: isso aqui está errado. É deixar claro que o caminho, a ética e a maneira de fazer são as coisas de Deus. De vez em quando, Deus abençoa, como foi no caso de José no Egito, como o caso de Daniel na corte de Nabucodonosor, como no caso de Neemias na corte de Ataxerxes, no caso da rainha Esther. Ou seja, existem pessoas que, num determinado momento, estão em relação com os poderosos e, mantendo a sua ética, acabam trazendo bênção. Mas para cada um desses, tem 10 outros que, nessa relação, falam: não vou poder negociar com você, nesse aspecto. E a gente tem que entender que o nosso chamado é ser como Estevão. Estevão está fazendo esse discurso diante do tribunal que o vai matar. O que que ele faz? Ele não pede clemência. Ele não muda o discurso. Ele mantém o discurso firme de denúncia, de falar isso aqui está errado, isso aqui não é correto, e assim ele o faz. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero, eu sei que não é nada demais, mas eu espero que tenha ficado claro. 3.1. Na hora de recorrer a algum tipo de conteúdo quanto a saber como agir, recorra ao Senhor. Na hora de buscar a presença do Senhor, não vá a um lugar. Deus não está num lugar. Deus está em todos os lugares. Conscientize-se disso. Ponha isso na sua cabeça. Quando você for começar alguma coisa nova na sua vida, abre o jogo de saída. Não fica escondendo o jogo de ninguém, isso vai dar errado. E Deus, mesmo com situações e percalços muito difíceis ao longo do tempo, Ele vai te levar onde Ele quer. E terceiro, na hora que você estiver se relacionando com o poderoso, não muda seu discurso. Seja firme, porque Deus não nos promete outra coisa, senão a hostilidade do mundo. Relacionando-se com Ele, não fugindo do mundo, não escapando daquilo que o mundo traz para você, mas sempre com muita certeza de que um só é o nosso Senhor e um só é o nosso Deus, e não é o dinheiro, não é o poder e não é o prazer. Bom dia, pessoal.